ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quinta-feira e nós estamos tratando hoje de... Essa semana inteira nós estamos tratando de reflexões sobre o Brasil. Já falamos de inclusão digital, já falamos de direitos civis, já falamos de saúde, educação, tecnologia, essas coisas todas. Hoje nós vamos falar de cultura. E a cultura é num sentido mais abrangente possível. Trouxemos aqui dois representantes, dois pensadores e agitadores culturais também, que são o Luiz Turíbio, que é poeta e jornalista e também já trabalhou na área, até na área oficial com a cultura, o Semog, que está chegando aí agora também, L. Semog, que é poeta e secretário executivo do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, o Egeu Laus, que é designer e gestor cultural, coordenador de redes culturais e foi secretário adjunto de cultura do município de Nova Iguaçu. E nós temos mais um convidado ali, que eu não sei quem é. Quem é, Luciana, que está chegando aí? Fala aí no teu microfone aí. Vai, se apresenta aí. Chega aí você junto aí. Estou eu aqui, a Cristina Lianos, representando o grupo de interferência ambiental, o grupo de artes visuais lá de Salvador, da Bahia. Ah, você do grupo baiano que está aqui no Rio, foi sugerido pela Nana Poça ontem, falou com a gente. Legal. Como é seu nome mesmo? O meu nome é Everton e aqui está Tinha. Everton e Tininha, legal. Tininha já cariocada, né? Com essa pinta aí de bem chapéu, óculos escuros. Bom, nós vamos começar essa conversa. Hoje eu vou até expressar aqui, passar para o Semog essa questão, o nosso poeta militante negro de plantão aqui, que é o Semog. Eu estava lendo uma crônica de um ator chamado Bruce Genlovski, não é isso? Você conhece ele? Gonlevski. É, conhece ele? Pois é, aí ele estava escrevendo uma crônica, ele dizia que foi dar uma entrevista para um jornal e a repórter perguntou a ele, a primeira pergunta da repórter foi, por que que você faz tanto teatro? E a entrevista tinha sido pautada porque ele está comemorando agora 20 anos de carreira, completando 20 anos de carreira teatral. E ele disse para ela que quase que instintivamente, ele disse, bom, porque eu preciso pagar as contas, pagar aluguel, luz, gás, telefone. E esse negócio me chamou a atenção, porque a repórter disse para ele assim, mas você vive de teatro? E ele disse, quer dizer, vivo, né? É o que eu faço. E eu fiquei pensando que ela é, e eu acredito que seja mesmo a mesma preocupação do Gonlevski, né? Que é, essa é uma repórter da área cultural, entrevistando um ator com 20 anos de profissão, de exercício, e um ator que são atores que você vê todo dia na televisão, você vê, estão em toda parte, e nos anúncios de publicidade. Como será que ela faria uma entrevista com um poeta? É, como será, mas você existe realmente, Semog, você como poeta? Como é que é essa questão posta nesse parâmetro da mídia, essa questão do poeta? Bom dia, Golo, bom dia, companheiros aqui de programa, aos ouvintes também. Olha, Golo, a poesia para mim é um sistema de luta, faz parte de um sistema de luta. Eu gostaria muito de viver de literatura, mas ainda não deu. Eu tenho um trabalho regular, numa outra profissão que não é de escritor. Mas a poesia tem esse papel, é de despertar a mente, de despertar sentimento, de mover pessoas, né? De mover a humanidade. Diziam que o poeta era o antena da raça, né? Eu acredito que não, acho que todos nós somos antenas da raça, mas o poeta tem um papel muito especial, que é esse de tocar a vida nas suas singularidades. E a questão da profissionalização, evidentemente que os atores, esse ator, o Gonlevski, não deve ser um exemplo de sobrevivência, porque existem centenas de outros atores que não vivem e fazem teatro, que não vivem de teatro, né? Então, a questão da profissionalização do artista nesses campos mais, digamos assim, sofisticados, exige a tarefa de se profissionalizar nela. Eu tenho companheiros de movimento literário que vivem de literatura tranquilamente, mas eles se aplicam à literatura. É o camarada que sai para vender o livro, é o cara que catitua um espaço aqui e ali, ele consegue viver de literatura. Eu tenho uma outra vocação, eu tenho mais facilidade, eu não consigo vender o meu trabalho, digamos assim. É, embora seja um trabalho muito bom, eu não consigo vender o meu trabalho, mas tem espaço para se viver. Se você se aplica profissionalmente no campo da literatura, no campo da poesia, você vive de espetáculos, de recitais, de palestras, dá tranquilamente. É, agora, uma disciplina, né? É, no campo da manifestação cultural mais popular, inclusive da poesia mesmo, você tem os cordelistas, né, que a grande maioria vive disso aí, vive do cordel. Mas é uma coisa muito popular, é uma coisa muito... E os caras também levam uma vida franciscana, né, uma vida espartana. Turiba, você que também é um poeta e que tem uma bagagem, né, inclusive com realizações como aquele Bric-a-Brac, que era aquela publicação que você fazia, que saía de Brasília para o mundo. Como é que você vê essa questão? Bom dia, Golo. Bom dia a todos os companheiros aqui do debate. É, voltando àquela sua primeira pergunta, antes de responder a essa segunda, como é que funcionou a coisa. Um certo tempo aí atrás, eu estava conversando com Martim da Vila. Uma conversa vadia, assim, de fim de show e tudo, e falando de jornalistas e tudo. Ele falou, imagine, outro dia uma repórter veio para mim e falou que queria uma entrevista comigo. Sabe qual foi a primeira pergunta que ela me fez? Eu falei, não. Olha, resume aí pra gente como é que começou sua carreira. Resume aí, é? Resume aí. Então, me lembrou essa... Quatro volumes. Essa pergunta. Resume em quatro volumes, sem ilustração. Como é que... É verdade, é terrível isso. É, rapaz, não foi fazer... Agora isso aí... Não se preocupou em nada. Então essa repórter que se assustou. Por que que você faz? Será que é a mesma repórter? Será que é a mesma? Mas, Gil, esse negócio também é um despreparo da mídia, né? Não, isso tem, é... tem o... Enfim, hoje você vai lá no pai dos Google e faz uma rápida pesquisa quem foi Martim da Vila, como o primeiro sucesso. Enfim, parece uma coisa óbvia pra gente que acompanhou o crescimento desse grande brasileiro, mas para tal repórter, não. O Golo, de qualquer maneira, a poesia e os poetas, eles atuam, eles estão dentro da sociedade, eles estão fazendo isso. É, também a minha vida não foi uma vida de... cheguei até onde eu cheguei, me sustentando família, e enfim, não como poeta. Eu tive uma carreira que é uma carreira também de escrever. Eu sou jornalista, eu sou um apaixonado pela informação, além da poesia, e não há nenhuma contradição entre você ser um apaixonado pela informação, você buscar informação, você interpretar a informação, você fazer a poesia. Ao contrário, a poesia até se alimenta dessa informação, e o que você tem que fazer ao fazer a poesia, desinformar aquela informação que você tem, né? Dizer como o Manuel de Barros fala, você tem que pegar a palavra e botar ela no tanque de lavar roupa e bater, é até ela se transformar em outra coisa. Esse é o papel da poesia. Bric-a-Brac tinha essa proposta, ela tinha grandes mergulhos de informação e a leveza, a soltura, a subversão que tem a poesia. Você acha que teria lugar hoje para o Bric-a-Brac aqui, no mercado? Eu nunca sei, entendeu? Eu acho que não, porque a linguagem é outra. O Bric-a-Brac era uma revista e tudo, mas, por exemplo, hoje... Pela internet, talvez ela funcionasse. Pela internet. Aliás, é um dos meus projetos aqui no Rio de Janeiro, e a gente vê se consegue colocar todo o cabedal, todo o conteúdo da Brick Brack num projeto de internet. Legal, já seria um começo, né, para poder... Sabe por quê? Quando uma repórter nova vem me entrevistar, a primeira coisa que eu faço é: o que foi a Brick Brack? Pois é, isso aí. E ela resumei o que foi. E ela tem razão, porque se ela for no Google, tem algumas informações, mas a história da revista está precisando ir para o Google. Por quê? A revista tem entrevistas de peso... E culturais com Augusto de Campos, quando a Poesia Concreta fez 30 anos. Foi a primeira entrevista dada de muito peso pelo poeta Manuel de Barros, uma entrevista que levou 6 meses sendo feita, porque a gente conversava muito com ele, mas só valia o que ele escrevia na carta como resposta. Então, cada resposta dela é um poema. Uma visita que demorou uma semana à biblioteca do José Midley, entendeu? E a partir dessa entrevista ele escreveu um livro chamado Minha Vida Entre Livros, que o levou à Academia Brasileira de Letras. Bom, tem ainda Nise da Silveira. Brick-a-Brack era mensal? Brick-a-Brack era anual. Era um anuário. Até porque, pelo que ele contou aí dessa entrevista do Manuel de Barros, você imagina que a periodicidade tinha que ser um pouco longa, né? Agora, a verdade, Virgílio, você falou uma coisa interessante, que é essa inclusão digital que permite com que você transforme a Brick-a-Brack numa coisa permanente e presente. Em vez de dizer assim, o que foi a Brick-a-Brack, o pessoal não vai poder mais fazer isso, porque vai estar ali na tela. Então, o que é a Brick-a-Brack, né? Como é que você vê essa produção cultural? Ele falou de uma questão aqui. Você vê o conteúdo da Brick-a-Brack, ele contrasta com essa experiência que o Bruce Gonleves que conta nessa crônica dele que saiu no jornal O Globo de domingo passado. É verdade. Bom dia, ouvintes e amigos aqui na mesa. Antes de mais nada, eu queria pegar esse mote do resumo que o Turiba falou e dizer para vocês um parágrafo de um grande pesquisador chamado Ari Vasconcelos, que morreu em 2003, né? Falando sobre o Pixinguinha. Ele diz o seguinte: se você tiver 15 volumes para escrever sobre a música popular brasileira, pode crer que é pouco. Mas se você tiver o espaço somente de uma palavra, escreva depressa, Pixinguinha. Rapidinho. Então, na verdade, isso eu estou comentando porque dia 23 de abril agora é o Dia Nacional do Choro, né, que a gente vai comemorar com todo gosto. E é também o dia de nascimento do Pixinguinha, além de ser o dia de São Jorge. Então, eu estou ajudando a produzir um grande encontro, e aí o local é fora do comum, eu acho que é por isso mesmo que a gente está fazendo lá, é um grande encontro de chorões na Praça de Ipanema, lá no Parque Garota de Ipanema. Então, dia 23, do feriado, dia 23 de abril. Então, vão estar presentes lá o Época de Ouro, com a sua formação atual, e a Orquestra Carioca de Choro, relembrando que é o Dia Nacional do Choro. Que horas vai ser isso? É de 11 até o final. A partir das 11? A partir das 11 até o final do dia. Legal, ótimo. Bom, já que você abriu o leque para a gente falar, né, nós estamos aqui muito centrados na poesia pelo fato do exemplo que eu usei para iniciar o programa. Aberto o leque, vamos falar aqui com os integrantes do coletivo do Grupo de Interferência Ambiental, o grupo integrado por artistas visuais, designers, arte educadores e até músicos, às vezes, que têm em comum, além da amizade, uma admiração pelas linguagens artísticas contemporâneas e sua pluralidade, mais especificamente aquelas relacionadas à arte e ao espaço público. O Everton Marco e a Tininha são os dois representantes desse coletivo que estão aqui conosco e moram em Salvador, não é isso? E estão aqui no Rio. Como é que é? Conte aí o que vocês estão fazendo aqui, qual é a experiência de vocês. Fala, Tininha. Bom dia. Então, nós estamos aqui há quase 2 meses, né, numa residência artística, ou seja, Baianos, no Rio de Janeiro. Nós falamos sobre o espaço público de uma forma poética, né? E muitas vezes o espaço, a cidade, ela tem um potencial enorme para ser discutido, esses espaços que os sambistas, os poetas, os outsiders sabem fazer muito bem, né? Só que as pessoas, elas hoje estão vivendo um momento onde cada vez o espaço público está mais sendo banido como espaço público e virando um território de ninguém, né? E aí a gente traz para o olhar, para as pessoas, uma forma poética e ao mesmo tempo questionadora, provocadora, porque o artista ele não consegue resolver problemas, né? Ele só aponta, né? Eu acho que o artista é o grande dedão do mundo, assim, ele é o dedo da ferida, né? Então a gente está aqui no Rio de Janeiro, nós viemos de uma cidade meio que ainda é muito provinciana, mas que está ganhando status de cidade grande, que é Salvador, que parece muito com o Rio de Janeiro, tem os mesmos problemas de guetificação, do povo negro, né? E ao mesmo tempo de valorização do turismo e da sexualidade, aquela coisa toda, né? Então é muito parecido. Salvador e Rio de Janeiro tem uma, falam uma língua parecida, apesar de estarem distantes, assim, e não só territorialmente, mas de aproximação dos povos mesmo, né? Não existe uma aproximação. A gente fala até uma língua parecida, assim, né? A nossa é fala é muito parecida. É, então, a gente está aqui criando nossas provocações, nossos sambas. A gente também fala, a gente fala uma linguagem de artes visuais com samba também. E pra gente é muito, é um prazer enorme, né, falar em público também, porque... E o que é que vocês têm feito aqui? Como é que é que tem sido essas intervenções de vocês? Aonde? Como é que é? Então a residência artística é justamente chegar e perceber primeiro a cidade. Então a gente ainda está muito chocado com o processo político que Salvador está começando até agora, esse processo de organização para a Copa, para a Olimpíada, né? Faz com que parece que antes não precisava fazer isso para a gente, né? Precisa fazer para o mundo, para o turista, mas para a gente não soa isso muito triste, porque, poxa, a gente fica tá aqui há 500 anos e nunca houve tanto movimento para a gente, né? Para o brasileiro, é só porque vai ter um grande evento, aí a cidade muda totalmente sua estrutura, sua organização, projetos de pacificação, de choque de ordem. Então são palavras muito provocativas para um grupo que trabalha com espaço público, né? Então a gente assim, tem pensado a partir desse jogo de palavras, intervenções na cidade com linguagem. Então a gente está é um momento da gente de vivenciar a cidade. E agora, esses últimos 15 dias, é o nosso momento de intervir, né? Então, nós temos uma programação. Domingo, a gente vai fazer um grande encontro de samba de artista, que a gente chama, lá na rua Benjamin Constante 131, onde a gente vai trazer muito dessas nossas falas, né, poéticas, né? E a gente produziu uma cerveja, por exemplo, coisas que a gente fez aqui. Nós produzimos uma cerveja artesanal, fomos, pesquisamos, né? Porque a gente ficou chocado com o preço da cerveja no Rio de Janeiro. Salvador, a gente deu uma cerveja de R$2,80. A gente chegou aqui R$7,00. Gente, o que é isso? Que valorização do mesmo líquido, né? Que é precioso ao artista, né? Poxa, chateado, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, é muito fácil fazer cerveja, né? Só vai ter os ingredientes, um local legal para que ele possa ficar controlado, uma boa água. Pegamos aqui tem, a né? Nossa água é lá do Corcovado, né? Agora, Everton, é o xixi do Cristo. E Golo, permite uma pergunta. É fácil fazer cerveja, mas não é fácil fazer acarajé, que é a comida de Ançã. Então você. E imagine o seguinte, a cartolada da FIFA proibiu venda de acarajé em torno do Fonte Nova. Exato. Entendeu? E aí as interpretações que chegam pela internet e tudo isso, é que as mães de Santos da Bahia estão numa concentração, que eles vão ter um piriri quando começar. Agora, a Tirinha falou um negócio interessante, que é isso aí, que você está constatando aqui no Rio de Janeiro, que você tem uma preparação da cidade para eventos internacionais, que é um cuidado que não se tem historicamente com o país. E a gente vê o Egeu, que tem trabalho desenvolvido no Alemão, no Complexo do Alemão. Aquela área ali, Egeu, durante mais de 4 décadas, foi dominada pelo tráfico de drogas. E nunca o Estado se voltou para aquela região ali. Sempre deixou aquilo meio abandonado mesmo. Agora, porque nós teremos Copa do Mundo, porque nós teremos esses eventos internacionais que precisam de uma cidade limpa e organizada, de um choque de ordem, como disse a Tininha, você tem uma atenção do Estado pro alemão, e os caras cimentaram tudo, puseram luz, puseram todos os serviços que nunca estiveram lá porque o Estado não se fazia presente, de repente estão lá, assim como se fosse mágica. E isso mostra como o desleixo do Estado com a gente mesmo, né, é uma coisa histórica. A Tininha falou do provincianismo de Salvador, e talvez até querendo contrapor com o cosmopolitismo do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de situar o Rio de Janeiro, Salvador e o Brasil como um todo como extremamente provincianos nessa posição. Eu acho que vocês estão chegando num momento interessante onde a gente vai ter oportunidade de discutir essas questões todas, que nunca foram discutidas. Então, mal ou bem, a chegada desses grandes eventos coloca na pauta de discussão da cidade coisas que não eram discutidas. Quanto à questão do alemão, e aí o complexo do alemão todo e todos os locais onde chegou a, entre aspas, pacificação, é o começo de uma mudança, mas é apenas o começo. A única coisa que foi mudada é a questão de segurança. Todo o resto não foi mexido realmente com profundidade. Então isso precisa ser mexido. E aí, não só políticas públicas, não só a questão do Estado, mas a questão da própria população, que precisa se enxergar de uma outra maneira dentro desse espaço. Agora, isso também mas as mudanças não aconteceram. A única mudança que realmente aconteceu foi a segurança. Agora o que a gente vê, por exemplo, as mudanças físicas... Mesmo assim, uma segurança, agora a questão de 2 semanas... PMs mataram um garoto no alemão, enfim, toda essa segurança ainda precisa ser melhorada, né? Quer dizer, os agentes dessa segurança precisam entender as favelas de uma outra maneira. Eu acho que é um longo caminho, caminho, e aí os artistas são fundamentais nesse momento de colocar... Pois é, e a gente tem visto a ocupação desses espaços que são pacificados, entre aspas, a ocupação desse espaço por manifestações artísticas, manifestações culturais, ainda que episódicas. Você já teve no próprio Complexo do Alemão, já teve apresentação de orquestras, de balé, patrocinado pelo Globo. Quer dizer, esse tipo de evento que jamais aconteceria e que ao mesmo tempo é uma coisa meio, uma visão meio do colonizador, né? Sobre o colonizado, sobre tá o. Está levando o espelhinho, não vou introduzir vocês nisso aí. É um evento, não é uma mudança estrutural, são eventos. Né? A mudança estrutural, o próprio Zé Mariano Beltrame, que é o secretário de Segurança, diz que essa mudança estrutural ela vem ao longo do tempo e na medida em que as pessoas se apropriam desse espaço que era antes dominado pelo tráfico, agora é dominado pela polícia, não é? Houve apenas uma transferência de poder, né, Semog? Fala aí, Olha, eu acho que nós estamos vivendo o Brasil com seu provincianismo, todo o Brasil inteiro provinciano, não há. É uma situação muito paradoxal. O que ocorre em termos de pensamento de progresso é um pensamento único e neoliberal, atrasado. Isso é sério, porque o povo não é consultado. Né? O povo não participa. Essa questão da civilidade por evento, ela está posta como um negócio tão perigoso que uma instituição como a FIFA, que a gente tem histórias muito sérias recentes de corrupção, vem e impõe que não tem acarajé. Não vai ter acarajé. Eu sou mais que o piriri. Eu torço que as mães de santo e que essa energia cósmica toda que permeia a Bahia, né, que pulsa a Bahia, dê uma boa lição, né, forte e sem retorno. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o povo ele tem que se apropriar da cidade. O povo brasileiro é a civilização brasileira, se a gente pode chamar de civilização. Sim. O povo brasileiro é a cultura brasileira. Então, eu não quero uma cidade em que o sujeito prepare para o turismo sem a mínima condição de infraestrutura de turismo. Turismo é ciência. Existe um local na Europa, um país na Europa chamado Tirol, que é um monte de pedra e gelo e que recebe 6 milhões de pessoas por temporada. Um negocinho desse tamanho. E o Brasil desse tamanho não pensa o turismo como negócio, não pensa o turismo como uma cultura, não pensa o turismo como investimento de curto prazo. É curto prazo. O que se precisa é se pensar a cidade não dessa forma neoliberal e rápida e errada. Você não pode ter um espaço como a aldeia Maracanã destruída do jeito que foi. Então você tem um governo que não se reconhece no seu povo. inteiro, um governo inteiro, em todos os níveis. Isso é muito sério. Aí o papel do artista nesse momento, seja músico, seja poeta, seja pintor, é realmente fazer a intervenção da denúncia. Mas a denúncia é crítica, não é a denúncia pela denúncia. É a denúncia que você consiga mobilizar e sensibilizar as pessoas para reagir a essa coisa do, olha, o pacote é esse, o pacote que vai ser aplicado é esse. Nós temos toda a cultura, o que o povo brasileiro o tempo todo foi vítima é de um roubo sistemático, um roubo de direitos. Não estou falando de recursos, estou falando de direitos, né? Se o Estado é o maior provedor de direitos, ele também é o maior violador desses direitos. É verdade. Agora, você sabe que essa questão da Aldeia Maracanã, já que você tocou desse assunto, eu acho que, além de tudo, é um desperdício fantástico da oportunidade de nós termos uma Copa do Mundo com o templo maior, que seria o Maracanã, ao lado de uma aldeia indígena viva, uma memória brasileira viva. E mais ainda, Turiba, o mostra como a cultura... ela é subalterna e ela é absolutamente desprezada quando você trata do país como um todo, o conceito de nação e de cidadania. Eu até gostaria de colocar a minha visão de cultura, que talvez possa ajudar a conversa. Existem dois conceitos para cultura, o antropológico e o sociológico. O antropológico diz que tudo é cultura, quer dizer, a expressão humana é cultura. E o sociológico acha que cultura seria mais as artes, digamos assim. Mais culta. Né? Então, e talvez seja esse o pensamento predominante, de que cultura é evento, porque cultura é o entretenimento, então, se a gente conseguir pensar a cultura no seu conceito antropológico, a gente entende que todas as expressões humanas de vida são cultura. E aí, então, a existência de uma aldeia Maracanã estaria plenamente contemplada. E eu acho que talvez o poder público não tenha percebido isso ainda. É cultura verdade. Como expressão da nação. Né? Eu acho que esse exemplo da aldeia Maracanã, e seguindo na mesma linha do Egeu, é o grande mico dos dois eventos, inclusive da Copa e das Olimpíadas. Porque agora, eu queria apontar aqui, como esse programa, muitos outros espaços onde essa discussão está se tornando muito viva, está se tornando muito participativa. O próprio exemplo da resistência, do que a aldeia Maracanã resistiu o tempo todo que eles ficaram lá dentro, que a sociedade, que houve uma mobilização enorme e nacional pelo Facebook, pelas linguagens cibernéticas e digitais. Foi muito grande. E instituições como o Clube de Engenharia, que é uma instituição que eu trabalhei, é uma instituição de pessoas, uma academia, não pode se dizer que ali tem alternativos, não, ali são senhores, cientistas, pessoas que acompanham o desenvolvimento do Rio. No último número do Jornal do Clube de Engenharia, veio na página central, e isso é muito importante, na página central do jornal o seguinte: o contra-desenvolvimento do Rio de Janeiro. Quer dizer, por uma cidade toda em obra, e de repente o clube começa a fazer sua função de fiscalizar e de apontar buracos, de apontar travessias, passarelas que estão em perigo, de apontar coisas como aconteceu recentemente com o Engenhão, o nosso único estádio que não tem aí, quantos anos tem o Engenhão? 10, 15 anos? Nem isso. E é falta de manutenção, não é nem dizer que foi porque aquilo ali era visto, se tivesse uma manutenção era visto. E hoje de manhã eu vi uma imagem de chorar. Eu não sei quem assistiu o Bom Dia Brasil, mas aí foram os remadores para Lagoa, para a Baía de Guanabara, para fazer um teste. Um jornalista foi atrás levando um professor da Universidade Federal num outro barco, e mostrando que os velejadores correm risco de ser atropelados por tocos enormes, entendeu? Que aquela vela vai a uma velocidade tamanha que se choca com o lixo da Bahia, capota. É atleta internacional. Você já imaginou o outro mico que será a Bahia de Guanabara poluída? E entre as imagens que eu vi, é uma imagem que vai percorrer aí o mundo, o professor catou um pneu, e dentro, um pneu dentro da Bahia, e dentro do pneu, quando ele puxou o pneu, tinha uma tartaruga desse tamanho, assim, dentro do pneu, toda ela, enfim, morta, claro, né, já em estado avançado de... mas morta ali, entupida, e o cara falou, ó, isso é... Eu queria voltar um pouquinho, puxar um pouquinho de volta aqui para essa coisa da cultura mais ampla. E a propósito até do que o Semog falou, do turismo e desses eventos que foi bem lembrado aqui, os eventos que afinal estão trazendo o pessoal até de Salvador para fazer intervenções públicas aqui, que são eventos programados, e o turismo que também está programado para esses eventos, mas é uma atividade que é muito mais do que isso. E tudo isso se insere numa cidadania que está sendo construída. Ontem nós tivemos um debate aqui sobre direitos civis no Brasil, e essa discussão era a propósito disso aí. Essa coisa está sendo construída no dia a dia. E uma coisa que já é uma distorção, que já se vê agora com a inserção de grande fatia da população no mercado de consumo, tendo pela primeira vez na vida conta em banco, cartão de crédito, essas coisas, é que o conceito de cidadania está cada dia mais confundido com o conceito de consumidor, né? Quer dizer, o cidadão é o consumidor, é o cara que tem capacidade de abrir um crediário na Casa Bahia ou no Ponto Frio ou em uma loja dessas aí, e não uma pessoa que tem os seus direitos, o direito, como por exemplo a Tininha falou aí, o direito de rua. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A questão, uma das leis que mais melhor se aplica no Brasil é exatamente as que tratam da defesa do consumidor, né? E essa passagem do cidadão da classe F para classe D, ela está acontecendo de uma forma muito estranha, né? Que é via crédito. Via crédito. E isso é complicado, porque em algum momento não vai ter lastro. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Você imagina, as pessoas estão comprando DVDs, as pessoas estão comprando LCD, TVs e tudo mais, e isso tudo tem uma outra implicação, que é o consumo. Consumo de energia, né? E esse consumo de energia implica em investimento, e me parece que esses investimentos não estão sendo feitos da melhor forma. A questão do crédito, lá ele em casa faltou luz ontem e anteontem. Laranjeiras, veio a crise. Falando de laranjeiras, hein? Então esse cidadão consumidor, ele tá é um fetiche. É um fetiche que vai se diminuir, e a consequência vai ser muito ruim, porque ela vem, como aconteceu na Europa, e como ainda tem reflexo na Europa, Portugal, Grécia, né? E como aconteceu nos Estados Unidos. Então, não tenha dúvida, é uma crisezinha, não é não. Quando ela vier, ela vem forte. Então, é bom vocês se prepararem, fazendo suas poupanças e fazer as suas reservas alimentares. Porque não, o negócio é guardar embaixo do colchão, porque fazer poupança também não adianta, porque vem a revolução, vem o governo e confisca. Obra de arte e ouro. Tem gente que está comprando tomate. O negócio é comprar tomate na entre-safra. Daqui a pouco normaliza, aí você vai ter que vender tomate. Vamos ver o Turiba ali também, no Largo do Machado, vendendo tomate. Eu queria puxar, então, já que a gente fez um introito onde a gente, de certa maneira, colocou as questões da cidade, eu faço parte de uma organização chamada Casa Fluminense, que está pensando 2017. Quer dizer, o que vem depois desses eventos todos? Então, acho que a gente podia colocar na mesa, de certa maneira, o que a gente gostaria que fosse as grandes cidades a partir de 2017, ou seja, o que a gente pretende com o futuro, né? Lógico que essa análise e essa crítica das coisas que estão sendo feitas erradas no momento são fundamentais, mas a gente tem que ser propositivo também de apontar o que a gente gostaria que a cidade fosse. E eu acho que passa basicamente por radicalizar a democracia, é a palavra que eu uso. Que é construir uma democracia que não é apenas o voto. O voto é a parte ínfima, menor de toda essa história. Poder votar e ser votado, isso não é democracia. Isso é a menor parte da democracia. Democracia é um monte de outras coisas que a gente pode discutir. Na verdade, a gente está fazendo aqui no Rio o embrião dessa democracia. Quando falam democracia direta, né, que nós estamos na democracia representativa, e existe uma democracia participativa, e que você cobra do seu representante, né, uma maneira mais faz, até por internet, essas coisas, e essa democracia direta que é aquela em que o governante é obrigado a ouvir as pessoas o tempo todo, não é só de orçamento participativo. E nós estamos vivendo esse período aqui, esse embrião disso, na medida em que a gente tem os movimentos populares intervindo de forma decisiva em questões, a gente, o Turiba falou aqui, questões como a Aldeia Maracanã, uma capacidade de mobilização via internet, né, que levou as pessoas lá, as pessoas foram para lá. E também, ainda no caso da Aldeia Maracanã, como a imprensa internacional deu muito mais atenção do que a imprensa local, que está presa a esses interesses maiores, né? Olha só, a gente, enfim, está olhando o Rio de uma forma crítica, porque nós estamos vivendo essa realidade. Os amigos baianos chegaram aqui porque... Não vamos assustar os baianos. Não, já tomaram um choque de desordem. É, além do que é o seguinte, nós temos que lembrar que amanhã... Choque dói. Nós temos que lembrar que amanhã todo mundo é sexta-feira, todo mundo é baiano junto. Né? E todos nós vamos vestir branco. Né? Mas, de qualquer maneira, a cidade é muito movimentada. O Rio virou um grande canteiro de obra. O que a gente quer é que um VLT não dê caroço 6 meses depois de ser asfaltado. Que jogando para 2017. Entendeu? Então, eu acho que é até importante essa pressão em cima de governo, essa mobilização permanente, que é a questão da democracia participativa, né? Para que os governantes não percam esta oportunidade histórica de realmente fazer uma transformação que venha, quando chegue 2017, a gente tenha algum legado. Tem que ter alguma coisa, e não um engenhão que está se dissolvendo lá, ameaçando cair o telhado, né? Então, eu acho que esta é a nossa intervenção, a ocupação da cidade. Você mora em Laranjeiras, eu também moro em Laranjeiras. Dá gosto você ir ao domingo na Praça São Salvador, ouvir um bom chorinho, ouvir, enfim, participar de um samba. Porque é ocupação, e aquilo ali teve muito, é a cidade viva, teve muito debate. Então, por exemplo, quando chega 5 para as 10, o cara que está, 5 para as 10 da noite, o cara que está dirigindo o samba lá, ele diz: olha, vamos aqui tocar a última, em respeito àquela senhora que está lá dormindo, esses moradores. E a lei do silêncio, né? A partir de 22 horas não pode. Né? É. Mas a ocupação da praça se dá, e o respeito a quem não quer participar também. Então, eu acho que essa convivência, essa que está se radicalizando aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo muito grande. Entendeu? Não é que a cidade está avançando, a cidade avança, mas avança por caminhos tortos. É, caminhos tortos, é verdade. O Everton e a Tininha levantaram ali, como é que é esse negócio aí, com o logotipo da prefeitura? Então, choque dói, não, quando não é o choque de ordem. Da prefeitura, não. Não, não. Hein? Esse logo, na verdade, a gente ficou chocado, né? Nós baianos ficamos chocados, porque não, é muito parecido. Não vamos também falar que no Rio de Janeiro está diferente. Existe sim todo um investimento muito maior financeiro. A gente vê que existe todo um cifra, em relação às cifras, o Rio de Janeiro está chocante, né? E pra gente, são palavras muito pesadas você falar que choque de ordem, né? Choque dói, gente. Choque é uma palavra que, pra mim, para meus pais, estão ligados à ditadura militar, a uma época repressiva, que a gente vive ainda mais de uma forma, né, transparente, velada e tal. Então a gente lançou essa campanha, que é a campanha Choque Dói. Aqui não é a logo da prefeitura, é a nossa logo. Vocês já saíram de Salvador com essa ideia, ou vocês ganharam a ideia aqui? A ideia foi gerada e criada aqui. Foi. Lá a gente ainda não tem esse negócio de choque de ordem. Chegou agora com a nova prefeitura. A gente não tinha nada de UPP, agora a gente já tem. Uh-huh. Modelo igual. Sim, aí o modelo está sendo explotado. Mas a gente acha palavras... São jogos, né, de palavras que a gente acha que são muito violentos. Então, pra gente, choque dói. Então, a gente está lançando uma campanha no Rio de Janeiro que choque dói. Uhum. Né? Para as pessoas. Agora, esse negócio é interessante. Você vê como é que é. Chegaram lá de Salvador e incorporaram tiveram essa ideia a partir do choque de ordem do Rio de Janeiro, mas o choque de ordem já está chegando lá também. Esse mimetismo vai se repetindo como uma coisa. Como a coisa que sai da metrópole, que sai da capital para o interior, digamos assim, né? Da mesma forma que as coisas chegam de fora para cá. para o Rio de Janeiro. Chegam dos Estados Unidos, chegam da Europa, como está chegando agora a Copa do Mundo. E isso tudo são imposições, e aí eu volto àquela questão cultural inicial da nossa conversa, para nós amarrarmos esse assunto aí. Como é que vocês veem isso? Olha, nós vivemos num momento de informação. A informação circula, circula e rápido, né? A questão do choque de ordem da UPP, da exportação de UPP, aí é um erro de estratégia de governo. Né? Eu, na minha perspectiva de governança, não passa por UPP, porque a UPP tolheu um monte de liberdade das pessoas. Se, por um lado, ela tirou o tráfico, fez uma repressão ao tráfico, por outro, ela fez a repressão à música, às expressões culturais, ao direito de ir e vir. Né? A forma como crianças são abordadas pelas polícias militares e polícias e policiais do exército é uma coisa absurda, é questão do direito. Né? Então, essa coisa é inviolável. O direito humano, os direitos humanos, ele não pode ser tocado no momento que a gente diz que há um progresso iminente, há uma democracia representativa consolidada. Então, eu acho que a informação boa, ela circula, os exemplos têm que ser apropriados e adequados, as culturas fazem isso, né? É diferente de você padronizar o tênis da marca tal para todo mundo, né? É diferente de você impor a música tal para todo mundo, que essa coisa do mercado, a coisa do jabá, como a gente viu aí essa semana, que rolava num grande programa de televisão. Eu acredito que a gente tem possibilidades de garantir todas as expressões culturais, as menores possíveis. Vocês estão, os dois companheiros aqui moram em Laranjeiras, eu morei no Maitá durante 23 anos e estou morando em Nova Iguaçu. Me mudei para o Nova Iguaçu, estou instalado lá, vivo lá agora. E uma coisa que me surpreendeu é a questão desse respeito das 10 horas da noite aqui. Eu moro num local bem tranquilo, eu moro no centro de Nova Iguaçu, mas de dia, num sábado, passou um carro de som com um negócio escandaloso. Eu nunca vi aqui. Eu morava em Bangu, e Bangu, quando a minha infância, a minha adolescência passei em Bangu, era mais tranquilo, porque não existia esse tipo de mídia, né? Mas em Nova Iguaçu, num sábado, passa um carro de som. Eu falei, mas aqui não tem uma legislação que trate disso? Então eu vou chegar lá como cidadão, assim. Fui jantar num shopping center, e uma casa de uma das casas, no local onde eu fui jantar, o cara servia comida num plástico, num copo de plástico, desse plástico aqui. Eu perguntei, não tem prato de louça e talher de louça? O cara, não, eu faço isso há 15 anos aqui. Não é possível. Não é possível um restaurante diversificado servir um jantar em prato de plástico. Então, o cidadão de Nova Iguaçu, iguaçuano, ele tem que se mexer no sentido dessa democracia. Porque isso é direito, isso é tranquilo. E não é inadmissível que você tenha um shopping center daquele tamanho, que deve movimentar um monte de dinheiro, muita grana, e ter um restaurante servir em pratos de plástico. Então, essas coisas, eu como cidadão iguaçuano agora, vou tratar de fazer o meu exercício de cidadania junto ao Poder Legislativo, junto ao prefeito, junto aos locais todos, que eu possa exercer essa cidadania e aproveitar dessa democracia que nos foi muito cara. Custou muito choque. Mas o que eu me questiono, assim, tudo bem, estamos conversando aqui, são pessoas esclarecidas, estudadas, né? Mas e aquelas pessoas que moram na comunidade, como tocar elas, né? Como fazer com que elas se revoltem, né? No bom sentido da palavra, assim. Ou se conscientizem em cima, dentro disso, né? Porque as coisas vão vindo de cima para baixo, quase que literalmente, né? E elas vão o senso de comunidade, ele até é forte, eu acho, assim, né? Porque é muito porque a pessoa quer assistir a novela. Então, 9 horas, minha novela tá passando, não quero que o samba toque na praça, entendeu? Então é muito por isso, assim. Mas eu percebo também que aquela coisa de sociedade, na verdade, de conviver com o espaço público, né? A sua calçada, né? Ninguém cuida muito disso, né? As praças ficam aí à toa, são espaços públicos, são não lugares, né? Fica lá, é tudo muito enfeitado, bonitinho. Isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não é um fenômeno. Praças cercadas, né? Que tem esse fenômeno. Cercada. Nos lugares principais, é como aqui no Rio de Janeiro, onde a paranoia é dominante, né? Uma coisa que você falou do negócio de chegar a hora da novela, e aí ninguém quer barulho na porta de casa por causa da novela. Isso me lembra muito, quer dizer, a questão de que a novela também é cultura. Apenas o que você tem aqui é uma cultura hegemônica que elimina as outras, e aí você... Monocultura. Fala no microfone aí, Egeu. Oi, Egeu. Falou uma monocultura. É, monocultura, né? Agora, essa questão do direito, né? Como é que você sensibiliza ou mobiliza ou prepara a comunidade para o direito? A impressão que eu tenho é que essas conquistas elas vão se derramando, elas vão se capilarizando. Não é? Uma outra coisa muito interessante também é que eu estou experimentando várias formas de transporte de Nova Iguaçu para cá. E a que mais eficaz para mim tem sido metrô e ônibus. Mas no outro dia eu vi de trem e até Diodoro é uma barulheira dos camelôs impressionante. Os caras vendem de tudo, como naquele samba do Zeca Pagodinho. E de Diodoro para cá não tem barulho, porque a pressão da polícia ferroviária é maior, enfim. E eu acho que os camelôs têm que vender mesmo, têm que trabalhar, não tem. Agora eles podem tranquilamente fazer, vender os seus produtos de uma forma mais barata. Eu, nesse período, aí eu estou morando lá há 15 dias, já li 4 livros em condução. Né? Impressionante, aumentou assim a minha capacidade, a minha possibilidade de leitura de uma forma extraordinária. Mas essa coisa, o direito, na medida que a gente vai consolidando direitos, eles vão se capilarizando e as pessoas têm resposta. Você vê a questão do bilhete único, por exemplo, todo mundo está se apropriando desse bem. A questão agora, né, que essa reação violenta que houve em relação à legalização do trabalho das empregadas domésticas, mas isso a elite sempre fez. A elite não queria o voto para analfabeto. Vocês se lembram disso? É recente, né? Mas a elite quer o que é interessante para ela. Exato, né? mas o povo quer, o povo reage em função dos seus direitos. Então, e essa briga dessa elite nossa é muito fraquinha, né? Porque na medida que essa organização popular aumenta, essa elite vai ter que ter outras posições. Bom, eu queria que vocês fizessem cada um uma intervenção final, porque nós estamos caminhando para o fim do programa e o tempo passa rápido demais, né? A gente começa a falar. Vai, Turiba. Bom demais. E é bom demais discutir questões como essa, quer dizer, trazer uma cidade, trazer a cultura de um país, trazer, entender melhor o que esses grandes eventos internacionais vão representar para a nossa cultura. Então nós falamos aqui de chorinho, falamos de acarajé, falamos de vendedor ambulante em trem, falamos de uma cultura poesia, realmente pulsante. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Deixar aqui no ar ou fazer uma pergunta direta pro Egeu aqui. A revista Veja, a Vejinha dessa semana, traz como capa a questão das grandes bibliotecas nas comunidades que estão com o UPP. Né? E realmente alguma coisa, a UPP permitiu que áreas do Estado, e parece até que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIERJ. Vamos lá, faz a pergunta para ele aí que está terminando o programa. É sobre essa questão das bibliotecas. Turiba, obrigado por você ter levantado a bola para mim. Eu participo de um movimento chamado Movimento de Bibliotecas Livres, que basicamente recolhe livros na Zona Sul, que tradicionalmente é quem tem o maior acervo de livros. E diga-se de passagem, há uma pesquisa que diz que 70% dos livros comprados não são lidos. Então você tem um grupo de livros muito grande na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a ideia é coletar esses livros nesses lugares e levar para quem precisa, Nova Iguaçu, por exemplo. Então a gente está fazendo pequenos pontos de bibliotecas livres em todos os lugares. Complexo do Alemão vai ser um, acabamos de instalar um no Centro Cultural Donana, em Belfort Roxo. Então eu queria convidar todos os amigos a procurar no Facebook o Movimento de Bibliotecas Livres, que é um dos trabalhos que a gente está fazendo e que pode ser bem interessante. Participo também da Casa Fluminense, gostaria de convidar vocês a pegar informações sobre a Casa Fluminense também no Facebook, e dizer que a cultura está na rua, e eu acho que isso é fundamental. E está aqui no estúdio, Semog. A cultura é viva, ativa, pulsante, transformadora. E a minha grande esperança, a minha grande expectativa é que a gente consiga garantir a manifestação de todos os polos culturais, da microcultura, a cultura de bairro, a cultura da rua, a cultura familiar. Isso não pode morrer nessa pasteurização. A questão das bibliotecas, a gente tem uma coisa muito bacana, movimento de biblioteca na Bahia, inclusive com o apoio da UFBA, porque a profissão de bibliotecária, a fiscalização é bastante rigorosa. E lá a universidade começou a capacitar pessoas para o exercício do trabalho de bibliotecário nas comunidades onde, nas comunidades onde essas bibliotecas populares se instalavam. Legal, Tidinha, você agora para fazer um amarrado final aí da tua. E reforçar, inclusive, o convite pessoal, tá? Vai lá, não, fala aí. A gente quer convidar todos a participar lá na rua Benjamin Constant, domingo, a partir das 14 horas, de um grande encontro de samba de artista. E a gente queria falar aqui, dar um toque aqui da. Pode ser? É, daqui a pouquinho a gente vai fazer isso aí. Eu queria só. Nós começamos o debate com a poesia, falando de poesia, e vamos terminar o debate com música, com o Everton Marco, que também é representante. Fala um pouquinho e começa a tocar, mas antes disso eu já quero me despedir, porque você vai encerrar o programa mesmo, e o Tema Livre fica por aqui, o Tema Livre especial de cultura. Um grande abraço para todos, e amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Vamos lá, vou dar a resposta no samba aqui. Tem gente que sonha criar o que lhe parece, fazer com que as coisas sejam do jeito que ninguém viu. E vive sonhando, pensando, matutando, tentando encontrar um jeito de mudar a situação. Aproveitando esse registro expandido, eu lhe digo, meu amigo, você muda opiniões, modificando aquilo que está ao seu lado. Você muda o mundo todo, acredite em suas ações. Você muda o mundo todo, acredite em suas ações. Você muda o mundo todo, acredite em suas ações. Tem gente que sonha, vem criar o que lhe parece, fazer com que as coisas sejam do jeito que ninguém viu. Acredite em suas ações. E a cidade, bora lá. Boa. A cidade me abastece o pensamento e me enche de tormentos, de conflitos e ilusões. Me encanta, me cativa e me assombra, me motiva e esculhamba com minhas convicções. Tento explicá-la, tento contextualizá-la e até modificá-la com minhas próprias ações. Mas ela cresce, cresce tanto que parece que a história só merece pouca consideração. Lá, lá, lá. E me pergunto, antes que fique pior, se a cidade interferida é uma cidade melhor. E me pergunto, antes que fique pior, se uma cidade interferida é uma cidade melhor. Se uma cidade interferida é uma cidade melhor. Se uma cidade interferida é uma cidade melhor. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.